Bom dia, amigos da Rádio Difusora de Mirassol. Inicia-se neste momento mais um programa Fonte Viva. Programa com conteúdo espírita, baseado na doutrina codificada por Allan Kardec, sob a responsabilidade da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, ADDE, sediada em São José do Rio Preto, e com a proteção do Mestre Jesus, iniciamos mais um dia de trabalho. Prece da manhã. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa pura e santa imagem. Nesta primeira meia hora do nosso programa, convidamos o nosso companheiro de Lídia Espírita, o Adalto Alves Lima, o nosso companheiro de Líder Espírita, o Lima, que é presidente da USE, a Intermunicipal de São José do Rio Preto, para um bate-papo a respeito dos diversos assuntos que todos nós tanto necessitamos saber. O Lima, como é mais conhecido, nosso companheiro, trabalhador incansável na divulgação da doutrina espírita, com extraordinários serviços prestados nas realizações de cunho beneficente que executa em sua obra juntamente com seus companheiros, bem como através de suas palestras. Bom dia, Lima. É com prazer que temos o senhor aqui conosco. Falaremos neste programa sobre a USE. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Tá. O Lima, nós temos esse programa de divulgação da doutrina. Então, nós fizemos umas perguntas aqui sobre a USE. O que seria a USE para que os nossos ouvintes e o pessoal das outras casas espíritas também possam saber se já estão filiados ou não. Nós vamos discorrer sobre esses assuntos aqui. Então, a primeira pergunta é: o que é a USE Intermunicipal de São José do Rio Preto? USE é uma sigla da União das Sociedades Espíritas de São José do Rio Preto e região. A USE é uma sociedade civil, apolítica, ela é cultural, doutrinária, segundo os fundamentos científicos, filosóficos e religiosos da doutrina espírita. Como nós temos notado aqui, Intermunicipal de São José do Rio Preto, quer dizer, então, ela deve ter em muitos lugares. Qual é o objetivo da união das sociedades espíritas? O objetivo da USE é exatamente esse, a união das casas espíritas, união das casas espíritas, sediada em São José do Rio Preto e na região. A unificação através da troca de experiências. Kardec, já no livro dos médiuns, no capítulo 29, no final do item 334, ele nos deixou uma diretriz fabulosa a ser seguida. Kardec escreveu assim: esses grupos espíritas, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando suas observações, podem desde logo formar um núcleo da grande família espírita que um dia reunirá todas as opiniões, unindo os homens no mesmo sentimento de fraternidade, caracterizado pela caridade cristã. Ou seja, há 150 anos passados, Kardec já preconizava que esta união tinha que existir. A união fraterna para a troca de experiências. Muita gente confunde que a gente fala, você não faz parte da UZE, mas a UZE vai impor diretrizes. Não, a UZE não impõe nada para ninguém. A UZE pensa tão somente em unir, em trocar experiências. Se numa casa espírita deu certo isto ou aquilo outro, por que não passar tudo isso para os seus co-irmãos? A terceira pergunta, então, é: por que divulgar a doutrina espírita se a gente tem visto um número elevado de centros fazendo palestras semanalmente, passando os estudos? Então, por que dessa divulgação da doutrina? A gente pensa assim: a doutrina espírita é, todos nós que somos espíritas sabemos que ela é a terceira grande revelação. Além dos ensinamentos da moral cristã, ela é a grande consoladora dos aflitos. Ela que nos orienta, ela nos mostra que somos os grandes artífices dos nossos próprios destinos. E todos nós temos que ter, por princípio, aquilo que Emmanuel nos pede, que a maior caridade que a gente pode fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. Não termos vergonha, medo, despejo, nada disso de divulgar essa doutrina maravilhosa que a gente abraçou e que é a grande consoladora das nossas vidas. Você falou que ela congrega os centros de São José do Rio Preto e da região. Quantos centros espíritas estão agregados à UZE? Oficialmente, a gente tem 104 casas espíritas. Destas 104 casas espíritas, 66 estão devidamente cadastradas na UZE, que é um número bastante significativo que nós conseguimos através de um trabalho desses últimos anos. Falta aí 40 casas para... Não é que elas não têm... Atualizar os seus cadastros. Elas são cadastradas, só falta atualizar. Mas eu costumo dizer para meus queridos companheiros assim, a gente quando vê um impresso que é para preencher, a gente fala depois preenche e nunca preenche, né? Às vezes é necessário esse cadastro, essas coisas para a gente ficar atualizado. A gente sabe que extraoficialmente hoje São José do Rio Preto e região deve constar em torno já de umas 140 casas espíritas. Lima, e como é mantida a união das Sociedade de Espíritos de São José do Rio Preto? A UZE, ela mantém na rua Cleófas Beltrão Silvente 326, no bairro Nova Redentora, bem próximo ao shopping, uma distribuidora de livros espíritas. E tem uma banca também lá no calçadão, lá na Praça Rui Barbosa, lá no centro de Rio Preto, a banca que também só vende livros espíritas. Nós vendemos livros espíritas. Todo mundo sabe que livro é difícil vender e livro dá um lucro pequeno, principalmente porque a UZE, ela fornece muito às casas espíritas e ela fornece um desconto muito grande, principalmente nas obras básicas, nas obras de estudo, para que haja divulgação da doutrina. Então, o minguado recurso que a UZE tem é de vendas de livros, doações das casas espíritas e doações daquelas pessoas generosas que são pessoas que gostam da doutrina e são pessoas que querem ajudar. A UZE tem fins lucrativos? Não. Toda a receita da UZE, quer seja da venda de livro, quer seja de doações, são direcionadas para a manutenção do patrimônio, que quem conhece sabe que é muito grande, é um prédio bom, a gente tem que manter aquilo sempre em ordem. E graças a Deus estamos conseguindo, com a ajuda de todos os companheiros e das casas espíritas, e aquilo que sobra, nós fazemos promoção de eventos, divulgamos eventos de todas as casas espíritas gratuitamente. Esse departamento, nós temos um departamento de eventos e temos um departamento de mocidade da UZI, que, diga-se de passagem, é um departamento extremamente atuante, esse departamento de mocidade da UZI. Haja vista que esses jovens, eles vão agora, no final do ano, mais precisamente no mês de novembro, Rio Preto vai sediar o encontro estadual da comissão diretora da mocidade espírita. Bom, ótimo. Bom, a gente já tinha falado numa pergunta anterior sobre os centros, né? E você disse que eles já estão cadastrados, só faltam atualizar. Como eles poderiam fazer essa atualização? A UZI com certeza mandou um cadastro para eles preencherem. Se não preencheram, talvez nem achem mais esse cadastro lá. Eles poderiam entrar em contato com a UZI e legalizar por telefone? Sim, pode entrar em contato com a UZI. O telefone da UZI é o DDD 17, é 32270195. Pode pedir informação para a nossa querida secretária Valéria, que está lá conosco agora, ou mesmo na nossa casa, na nossa residência. A Valéria passa o nosso telefone, a gente orienta como é que deve ser feito. Nós temos também um departamento jurídico, que é do nosso querido companheiro, trabalhador, doutor Adolfo Marchiori, que também orienta as casas espíritas quanto a isso. E a gente sabe que existe muita dificuldade para as casas espíritas legalizarem a sua situação. Mas a UZI, ultimamente nós estivemos atendendo diversos casos, fornecendo modelo de estatuto de acordo com a nova exigência do Código Civil, para que todas possam se adequar, para que todas possam participar de forma lícita de todos os movimentos. Nós estamos na UZI para servir, para servir, para servir. Bom, Lima, ainda nós ficamos nesse assunto aqui dos centros espíritas, das casas espíritas. E se a casa espírita não for legalizada, ela pode participar da UZI? Legalizada, desculpa, Lima, mas legalizada a gente diria sim. Ela ainda não tem um estatuto, ela não fez a sua reunião ainda de diretoria, ela está engatinhando ainda. Isso, pode nos procurar. Ela pode fazer parte da UZI? Pode, perfeitamente. Uma vez, ela só não pode votar e os seus elementos não poderão ser votados. Por quê? Porque uma exigência do Estatuto da UZI, que não é nossa, é o Estatuto da UZI Estadual e que passa para a UZI Intermunicipal, que os associados, eles têm que ter forçosamente um cadastro onde eles têm representantes legais e que eles estejam devidamente inscritos nos órgãos. Secretaria da Fazenda, Ministério da Fazenda, Prefeitura e etc, etc, tudo aquilo que é necessário para eles poderem ser votados e votarem. Mas não quer dizer que, eu não tenho, a minha condição ainda não dá para eu regularizar a situação da minha casa. Faz parte lá, vamos começar a trabalhar juntos, vamos lá participar das nossas reuniões. A gente só aprende se a gente tiver junto, cada um passando a sua experiência. Lima, você tem sentido se os dirigentes espíritas da nossa região, eles estão engajados numa programação assim, tipo UZI? Olha, a gente não pode faltar com a verdade. Muitos dirigentes, eles são um tanto quanto arredios no que diz respeito à UZI. Não estou dizendo todos, toda regra tem exceção, graças a Deus. A grande maioria hoje já se tornou sensível aos apelos da unificação. Graças a Deus. A grande maioria já está sensível aos apelos da unificação. Principalmente os nossos queridos companheiros da região. O pessoal que fazem parte da UZI, da região de São José do Rio Preto, eles são espetaculares. Os nossos companheiros de São José do Rio Preto, muitas casas espíritas nos dão apoio, nos ajudam. Ainda restam algumas. E a gente espera que essas que faltam venham aderir a esse movimento fabuloso da unificação. Lema, suponhamos que tem uma pessoa que é simpatizante do espiritismo e gostaria de saber se determinada casa espírita vai ter palestra hoje à noite ou que dia da semana tem a palestra, quais são os seus trabalhos realizados. A USE tem jeito de dar essas informações? Tem. Hoje a gente pode dizer que a USE tem condições de dar essa informação pelo telefone, que nós já falamos, é 32270195, ou então pode acessar o portal da USE, é www.usejrp.org. Lá se encontra todas as casas espíritas, quais são os dias que tem palestra. Por isso que a gente fica pedindo, manda o seu cadastro, diz o que você faz, fala o que a sua casa espírita promove. A gente coloca tudo isso no portal. Nós temos que aprender que nós temos que divulgar a nossa doutrina. Porque se nós ficamos parados, esperando acontecer, vai ficar difícil. Nós somos responsáveis pela divulgação da doutrina. E se nós somos responsáveis, se cada um fizer a sua parte, vai ficar menos difícil. Nós vamos difundir a nossa doutrina com certeza. Por isso que o nosso portal, hoje, graças à ajuda do nosso querido companheiro, que é do Departamento de Eventos, o Ferdinando Galera, nós temos uma força enorme para divulgar tudo o que acontece dentro das casas espíritas. Além do que, a USE está lá à disposição para não só divulgar através do portal, mas através de malotes, casas fechadas, tudo a USE faz para as casas espíritas, divulga os eventos das casas, sem ônus nenhum para essas casas. Por isso que aquilo que a gente arrecada da venda de livros e de doações, reverte tudo para as casas espíritas. Lema, nós fizemos uma série de perguntas, mas nós não sabemos se você tem algo a mais para dizer aos nossos ouvintes, aos nossos companheiros de casas espíritas na região. Há algo mais que você queira dizer aos nossos companheiros? Eu agradeço a oportunidade e a gente gostaria muitíssimo agora de que todos os dirigentes das casas espíritas que não mandaram seus cadastros, que não atualizaram seus cadastros, faça isso. Entre em contato conosco. Olha, eu perdi o impresso, a gente manda novo impresso. Vamos nos organizar. Vamos nos unir. Kardec nos deixou uma frase grandiosa a respeito da unificação. Kardec diz assim: 10 homens sinceramente ligados por um pensamento comum são mais fortes do que 100 que não se entendem. Vamos ser fortes através da nossa união, através do nosso amor, através dos nossos sentimentos mais puros de ajudarmos aqueles que ainda estão engatinhando no começo da sua existência como dirigente. Vamos passar as nossas experiências. Isso é muito importante. Lema, hoje você está de presidente da USE, mas naturalmente você frequenta uma casa espírita de São José do Rio Preto. Fale-nos de sua casa espírita propriamente dita. Olha, em 94 eu fui levado pelo meu filho. Quando eu ingressei na doutrina espírita, 94, meu filho me levou até a Associação Espírita Rogério Vilar, onde eu fico até hoje. Eu morava muito próximo da da Associação Espírita Rogério Vilar. Estou lá até hoje, graças a Deus. Está localizada na rua São Paulo, 551, na Vila Ideal, é bem próximo do Campo do Américo. A casa espírita que eu frequento, ela tem reuniões públicas às segundas e quartas-feiras, com palestras. As terças-feiras e sextas-feiras existem reuniões mediúnicas. As quintas-feiras alternadas são reuniões de estudo numa quinta e na outra quinta é desobsessão. E as quartas-feiras, além da reunião pública, existe um atendimento que já se tornou conhecido não só na nossa região, mas até não só interestadual. No outro dia nós tivemos pessoas dos países nossos circunvizinhos aqui da América do Sul, também lá no centro, procurando a ajuda

poesia da semana. A vigília da caridade. Sou a caridade que caminha na noite fria de inverno, que castiga. A rua está deserta, é toda minha. Perambulo como um ser que investiga. O vento frio que corta, a neblina que se estende à sua bandeira, o convite ao repouso fecha a porta. Cada lar possui um leito por fogueira. Dorme o magistrado inteligente, descansa o trabalhador fatigado, reposa o patrão de muita gente, todos sobre um teto bem telhado. Estou só nesta longa caminhada. Como o vento terei de dialogar. Esperem, vejo um vulto na calçada, que parece enorme bola a trepidar. São quatro frontes pequeninas, recostadas em dois braços maternos. São apenas cinco almas peregrinas, que soluçam por um trapo neste inverno. Suplicaria-te, alma risonha, a migalha que te sobra no guarda-roupa. Mas para quem dorme e profundamente sonha, a caridade, mesmo aos gritos, tem voz rouca. Thank you. Evangelho responde: Sérgio, o que Jesus nos deixou sobre a misericórdia? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se vós não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando este tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: Eu não perdoarei jamais, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente condenado por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 77 vezes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, e poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido, ou aquele que crê tê-lo, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita em lugar de acalmar, se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo tiverdes julgados os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos serviste para com eles. Mateus capítulo 7. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram em pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando, a fim de ter o que lhe acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após os outros, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu a sós com a mulher que estava no meio da praça. Então o mestre, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhes respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. João, capítulo 8. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outra pessoa pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa da qual se criticam os atos. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvado, e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis, se não quiserdes ser julgado, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo, e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Torna-se culpável daquilo que se condena em outro, é abdicar-se essa autoridade. É mais, é se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Ouviremos agora, com o coral do Centro Espírita Francisco de Assis, a música Francisco de Assis, o apóstolo do amor e fraternidade. Pediu aos espíritos superiores que lhe concedessem provar ainda mais o poder de sua fé e que para isso o deixassem passar pelas dores físicas, as mesmas chagas de cravos e espinhos abertas no corpo de Jesus. Thank you. Mas, na verdade, o que é o mundo espiritual para nós? Como é que nós entendemos, por exemplo, a erraticidade? O que é a erraticidade? O que é o mundo espiritual? Nós ainda temos uma certa dificuldade para compreender o mundo espiritual. Por que temos essa dificuldade? Porque quase todos somos egressos de outras religiões. E aprendemos durante séculos de uma forma diferente. Nos foi ensinado de uma forma diferente. O catolicismo nos falava a respeito de céu, inferno, e purgatório. O protestantismo pregava o dia do juízo final, etc., etc. Muitos de nós estamos tomando contato pela primeira vez com o conhecimento espírita. É possível que não tenhamos conhecido a doutrina na encarnação passada. É possível também que nós não tenhamos conhecido o Espiritismo no mundo espiritual, porque no mundo espiritual o Espiritismo também não é muito difundido. Porque se o Espiritismo fosse muito difundido no mundo espiritual, se todos os Espíritos fossem Espíritas, haveriam de reencarnar Espíritas. E o problema da humanidade estaria solucionado ou então complicado de ver. O fato é que o mundo espiritual que nos rodeia não é espírita. André Luiz nos fala a respeito da existência de diversas dimensões espirituais. O mundo espiritual, ele se subdivide em diversas dimensões. Dimensões que, de certa forma, coexistem, são interdependentes, são interreagentes, e em cada dimensão espiritual, vejamos bem o que os Espíritos dizem. ainda em cada dimensão espiritual, nós vamos nos deparar com subdimensões. Existe um livro que foi lançado recentemente pela FEB, de Mário Frigério, As Sete Esferas da Terra. Vale a pena ser estudado. É uma obra calcada em nosso lar, nas obras de André Luiz. Mário Frigério extrai das obras de André Luiz, digamos assim, a essência no que se refere às diferentes dimensões espirituais. Por exemplo, a Terra é uma dimensão espiritual. Para nós é uma dimensão física, mas é uma dimensão espiritual. André Luiz fala na existência de sete dimensões espirituais. Aquela antiga concepção de sete céus. Quais seriam essas sete dimensões espirituais? Segundo André Luiz, a dimensão espiritual inferior, mais inferior, seria a denominada abismo, a região do abismo. Logo em seguida, nós teríamos a dimensão das trevas. Segunda. Logo em seguida, a terceira, o umbral. Por exemplo, a Terra é uma região umbralina. Muita gente diz assim, quando desencarnar, não quero passar pelo umbral. Certamente não passará, ele está vivendo. Já vive no umbral. A Terra é uma região umbralina. É um plano de provas e expiações. E segundo preferimos dizer, é um plano de expiações e provas. Mais expiações do que de provas. De expiações primeiro, de provas depois. De vez que todos nós estamos muito mais atrelados ao próprio passado, vinculados ao karma, ao nosso karma negativo, do que nos submetendo a provas para efeito de promoção espiritual. Nós estamos mais envolvidos com questões pertinentes. Semana. A oportunidade de leitura do Evangelho, a reflexão e a prece permitem o crescimento interior da fé, gerando transformações e renúncias a viciações e paixões inferiores. Ouvintes da Rádio Difusora, companheiros da Doutrina Espírita, a Associação de Divulgação da Doutrina Espírita mantém um site com todas as informações necessárias para que todos nós possamos navegar por este site e ficarmos sabendo mais sobre a divulgação da Doutrina Espírita. O site é www.adde.com.br ou no site da USE, www.usejrp.org. Dê uma navegada, veja o trabalho que está sendo mantido pela Associação de Divulgação da Doutrina Espírita e mesmo o trabalho todo de divulgação da USE. dê uma passada por lá. Entre no seu computador e navegue. Fique por dentro da divulgação do Doutrina Espírita. Momentos com Jesus. Certo dia, Jesus estava sentado à beira de um pequeno córrego, junto com Pedro e Tiago. Era a hora mágica do crepúsculo e o céu se tingia de vermelho alaranjado no horizonte, além das montanhas. Jesus colocou as mãos na água e vários peixinhos vieram brincar com ele. Muitos nem imaginam, mas ele era igual criança nesses momentos e sabia apreciar as pequenas coisas com maestria. Dirigindo-se aos seus discípulos, disse-lhes: os homens são semelhantes a esses peixinhos, mas não percebem as mãos do Pai Divino brincando nas correntes espirituais que fluem por seus corações. Por isso vim ao mundo, para despertá-los das ilusões nascidas dos apelos violentos de sua natureza instintiva. Esses peixinhos vêm sem medo porque não sentem nenhuma violência em minhas mãos. De igual maneira, as mãos do Pai Celestial são pacíficas, mas a violência dos homens turvou suas vidas e eles não veem os toques espirituais em meio às águas turvas de seus dramas. Agora que já aprendi. carinho, amor e afeto, o remédio correto para aliviar a dor, seja de quem for. Eu sou feliz, eu sou feliz, pois tudo que tenho na vida me diz que eu sou feliz. Muito feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, pois tudo que tenho na vida me diz que eu sou feliz, sou muito feliz. Você quer ou necessita fazer alguma pergunta, você necessita que de esclarecimento sobre algum caso, sobre algum tipo de informação, ligue aqui para a rádio 242-2101, deixe recado, nós daremos a resposta. Nós faremos o possível para entrar em contato e suavizar essa necessidade. Estamos chegando ao final de mais um programa Fonte Viva, agradecendo a atenção de todos os ouvintes, a participação da colega Cláudia Tedeschi, com a sonoplastia de Jesus Carpanese, eu, Sérgio Bernardi, me despeço, rogando ao Pai Eterno que nos mantenha sob suas mãos misericordiosas. Obrigado, Senhor.